Eu vou embora. o que dá dinheiro é as drogas, o contrabando, o contrabando, o contrabando, o contrabando, o contrabando, o contrabando, o contrabando, o contrabando.